Ele tem nos dado muita alegria com a fidelidade dele. Ele optou por servir a Deus de verdade. É um homem que vive na contramão do que um jovem da idade dele costuma viver, né? E um jovem, então, quase a mesma idade, né? É, Chega aqui pertinho. são de azão, hein? Graças a E o Sérgio, ele sabe o que eu penso dele, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Sérgio é uma pessoa onde, na simplicidade dele, a gente vê a glória de Deus. Amém, aleluia. Ele é uma pessoa que nós sabemos onde ele está, o que está fazendo a qualquer hora. É uma vida de santidade, de separação e de muita transparência. Uma vida transparente, de transparência. Então, estou muito feliz com essa palavra que ele vai dividir conosco. Eu não sei quanto tempo ele vai levar. Ele diz que pregou poucas vezes, né? Só que quando a gente conversa com ele, é sempre uma pregação. Então, faz de conta que nós estamos lá na mesa da dona Leni, compartilhando, né? Das bênçãos. E agora, esse povo aqui precisa que você reparta um pouco do pão da vida que você tem dentro de você, que você abra o teu coração e nos ensine, nos dê uma palavra de edificação para a igreja. Agora, todas as ferramentas do céu estão à tua disposição. Toda a sabedoria, todo o poder, toda a graça, o Espírito Santo vai te dar direção em todas essas coisas. Lembre-se que você é muito amado por essa igreja. Vamos orar por ele? Vamos ficar de pé na presença de Deus. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Teu filho vai abrir a boca agora. Aleluia. Senhor Jesus, mais um pregador do teu evangelho sobre esta terra, fazendo violência contra as obras das trevas, ensinando a tua palavra, dividindo o pão da vida. Senhor, nós estamos alegres e agora nossos ouvidos estão receptivos e abertos, Senhor Jesus, para essa palavra, Senhor, que o Senhor dará a ele, que será repartida a nós. Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção sobre este povo. Senhor Jesus, nós repreendemos qualquer tipo de interferência maligna. Nós já cantamos louvores, já estamos libertos e apenas contestamos aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por este momento e te louvamos. E abençoamos o teu servo Sérgio. O teu servo Sérgio, Senhor. Amém. Nós abençoamos o teu filho. Estamos alegres com ele. Te louvamos pela vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Se precisar que cante alguma música, é só mandar que nós estamos à disposição. Quero saudar os irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Tentar fazer bonito para Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. No capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Esse capítulo é conhecido, né, por todos. E orando a Deus, Deus me deu essa palavra. Bem, essa palavra não vem de mim, irmãos. Essa palavra vem de Deus. Essa palavra, ela é viva. Ela é uma palavra que nos move o nosso coração e nos quebranta. Então vamos lá, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo sua boca, o ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Promessa maravilhosa, irmãos. Amém, irmão? Vou parar por aqui, você poderia me entender, mas vou parar por aqui. Meus amados irmãos, você pode nos sentar. Bom, essa palavra me quebrantou esses dias. Eu até tentei ler outros, estudar outros livros, outras maravilhas que Deus tem, né? Outras dádivas do Senhor dentro desse livro maravilhoso. Mas Deus me incomodou, assim, de certa forma, porque eu vim do mundo, eu não conhecia a palavra de Deus, eu era uma pessoa assim, da tradição católica. Meus pais eram católicos, minha avó era católica, uma senhora muito assim, digna, assim, dentro dos preceitos assim, humanos. E então, eu não entendia o que significava a palavra misericordioso. Eu não entendia o que significa a palavra manso, humilde de coração. Essa palavra é muito mais profunda do que a gente pensa, irmãos. Porque a gente vê um pobre, às vezes, um catador de lixo, a gente pensa muitas vezes que uma pessoa, para a significância e ignorância dela, era uma pessoa mansa e humilde. A palavra mansidão, irmãos, ela vem é muito mais profundo do que, né? O exemplo de toda essa mansidão é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi manso e humilde de coração, realmente. Então, meus irmãos, quando eu estava contando, eu vim, hoje, graças a Deus, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Né? Pela marca da promessa, né? Como muitos cantam, né? Mas é muito mais profundo do que esse hino que canto, né? A marca da promessa é uma marca que é para sempre, né? A marca da promessa, ela é uma marca que, quando nós encontrarmos com o Rei dos Reis, nós saberemos realmente o que significa a marca da promessa. Então, irmãos, a minha avó, assim, quando meus pais, né, é bem profunda, é bem assim, eu vou tentar assim, resumir. Quando eu era assim, tinha 4 anos, meus pais se separaram. E meu pai era um alcoólatra. E minha mãe, quando se separou do meu pai, ela virou a cabeça. Ela virou uma prostituta. Então, já Deus conhecendo todas essas coisas malignas no mundo que estão por aí até hoje, e que sempre estiveram, e por falta de conhecimento de muitos, as pessoas acabam caminhando por esses caminhos. Verdade. Porque não conhecem a palavra de Deus por causa de nós, né, irmãos? Porque nós não pregamos como deveríamos ter pregado. Não levamos a palavra de Deus como deveríamos ter levado. Então, ela acabou indo para esse caminho. Meu pai abandonou minha mãe. E isso é umas coisas assim que eu quero compartilhar com vocês, para vocês até me conhecerem mais. Amém. Então, acabei indo morar com a minha avó. A minha avó, ela era inerte, irmãos. Minha avó, ela era uma mulher assim que quando eu tinha 4 para 5 anos, ela olhou nos meus olhos, quando a minha mãe me levou para morar, ó, mãe, eu não posso cuidar mais deles, agora com a senhora. Eu venho assim, um momento de ver eles. A gente não sabia, né, o que estava por detrás disso. A minha avó sabia, ela dizia que não. A minha avó, ela era uma mulher que olhava na pessoa, ela já sabia. Esse candango, ela dizia assim, esse candango, esse é pilantra. Então, irmãos, ela, para a gente poder nos criar, ela tinha uma sistemática muito forte, assim, sabe? Minha avó morreu com 92 anos de idade, irmãos. Com 65 anos de idade, ela fazia cervo, assim, irmãos, de lenha picada. Os antigos, assim, ela dava assim, tipo, diziam, um carro, né? Um carro era uma carroça, né? Então, e ela ficava assim e lavava a roupa para fora para 12 casas, irmãos. E ela criou nós assim, no tutano do braço dela. E nós, eu com 9 anos, comecei a trabalhar. Porque a minha avó dizia assim, se você não trabalhar, debaixo, só vai ter um teto para você dormir. Mas para você, se você quiser viver debaixo desse teto, você tem que ganhar seu pão. Porque senão aqui você não tem morada. Então vocês vejam, irmão, uma criança de 4 para 5 anos ouvir, né, uma palavra dessa. E eu já queria ser um aninho, né? Com essa idade, então eu tomei posse daquela palavra. Falei, tá bom. E foi assim, por isso que eu digo assim, irmãos, essa plenitude da mansidão, né? Eu tinha até uma concepção que tinha ser manso, porque é manso para assim, a gente é tipo, a pessoa falava alguma coisa, a gente trabalha para ser com os outros, a pessoa, né, um patrão, a gente fala e a gente é cá. Mas é muito mais profundo do que isso, irmãos. A mansidão, realmente, ela não é só cantar quando o patrão fala, quando uma pessoa ou outra, mas é, fala, mas é a mansidão, é quando Jesus, o Espírito Santo, fala no nosso coração. Amém. E a gente obedece, irmãos. Amém. Então, irmãos, quando minha avó chegou com essa palavra, doeu no meu coração, foi uma palavra doída. Mas eu tomei posse, não, nada me fez retroceder. Nós não sabíamos, eu e meu irmão, se eu tenho irmão de nós temos 5 irmãos. Uma irmã, era uma menina, 2 irmãos gêmeos, e eu e o meu irmão César. Minha irmã, ela já começou assim, já dentro de casa, já havia uma maldição, que já estava tudo, começou uma família errada, começa errado. Minha avó sempre dizia, o que começa errado, termina errado. Né? Porque começa errado. Agora, conhecendo a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que Jesus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Né? Então essa palavra dela, que começa errado, termina errado, hoje não, para mim, pela palavra de Deus, porque ela também não conhecia a palavra de Deus, hoje acabou. Porque o que começou errado terminou certo. E ainda vai dar muito certo ainda para Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, é por isso que eu estou falando para vocês essa mansidão, né? Bem-aventurados os pobres. Mas não é o pobre financeiro, né, irmão? Você está falando aqui. É os pobres de espíritos, né? O pobre que aquele realmente, aquele que dá valor a todas as coisas do Senhor. Né? Ele coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu também tenho muitas as coisas, assim, nem diz o tio Mir, quando a gente prega para a gente, né? Também tem muitas coisas em mim que eu preciso melhorar. Muitas coisas assim que eu preciso dar mais de mim para as coisas de Deus. Para trabalhar, realmente dar, entregar minha vida realmente para as coisas de Deus. Eu luto para isso, luto para que Deus, eu oro para Deus e peço, Senhor, me transforme num servo verdadeiro teu, Senhor. Porque eu estou cansado de antigamente viver uma vida no pecado, uma vida na imundícia. Eu não quero mais essas coisas para mim, Senhor. Eu peço para Deus que Deus realmente me vivifique nessas coisas. Então, na nossa família, a minha irmã morreu tragicamente com 4 anos de idade. Meu pai tinha comprou um tanque de lavar roupa e ela foi se pendurar, depois se desancorar assim só com tijolo e aquele tanque de cimento com 2 bocas, com esfregadeira, assim, ela se desancorou naquilo e se balançou e aquele tanque veio e esmagou a cabeça dela. E eu lembro assim, não lembro assim o que aconteceu, mas eu lembro os gritos da minha mãe gritando em volta da casa. E a minha irmã, e não deixaram ver, graças a Deus que eu não vi. Então, e quando eu tinha 9 anos, 4 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Minha mãe abandonou nós lá, meu pai também abandonou lá com a minha avó. Minha avó não nos rejeitou, né? Ela foi firme, ela foi, sabe, uma mulher de fibra realmente. Minha avó se separou, ela casou com o marido dela. Ela viveu assim, tipo, uns 50 anos com o marido dela. E porque minha avó viveu até 42 anos de idade, né? Então ela viveu bastante, assim, né? Então, e ela nunca casou com mais com homem nenhum, porque no coração dela, senão eu sou casado. E ela sempre falava isso pra gente, assim, sabe? Assim, que ela não queria saber mais de homem, que o negócio dela, ela vivia aquela vida dela, que ela já era casada. Né? Então, quando meu pai e minha mãe se separou, para ela foi uma ferroada no coração dela. Quebrou o coração dela, porque não foi isso que ela pregou pro. Ela viveu, ela passou pros filhos, nem pros netos, nem pros bisnetos. Então, quando a gente foi levado para a casa da minha avó, aí, com 4 anos, a minha avó chamou a gente para essa conversinha ao pé da orelha. Então, quando completei 4 anos de idade, minha mãe morreu. 9 anos de idade, minha mãe morreu. Bíblia fala, né, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. Né? Então, ela vivia a vida dela, ela escolheu, ela teve opção. Né? Jesus não quis isso para ela, né? Mas Deus, com certeza, conhece o coração de cada um, a gente não pode julgar. Né? Mas a Bíblia fala, nos fala que, aqui, né, que o salário do pecado é a morte. Né? Então, quando foi para ela morrer, quando tinha 9 anos, eu tive um sonho que Deus ia levar ela. Deus me avisou e Deus comportou meu coração. Que dentro, assim, quando ela estava com o caixão dentro de casa, nós éramos pobres, assim, não tínhamos assim, financeiro para fazer um caixão bonito, como muitos fazem. Foi só um caixãozinho, tudo aberto ali, e foi feio, assim, irmãos, porque, né, terrível. Assim, foi um caminhão que pegou e matou 5 numa pancada, assim, sabe? Estavam 2 homens e 3 mulheres. E naquele dia foi uma festa que teve lá, dos padroeiros lá, que o pessoal inventa, assim, né? A festa da Nossa Senhora Aparecida, na época lá, né? E eles foram naquela festa e se bebedaram, e daí eles estavam lá num ponto de ônibus para ir lá para a noitada deles. E naquele lá já fez o trabalho deles e ceifou a vida deles. E Deus me avisou, e naquela noite da guarda da minha mãe, eu passei por tudo aquilo, e aguentei, e não chorava. O pessoal me olhava e dizia, mas você não chora, você parece que não tem coração. Falei, mas Deus, não sei, eu não sinto assim, Deus. A minha avó, coitada, ela chorava que nem uma criança, meu irmão, então nem se fala. Né? Depois, para resumir, com 15 anos de idade, quando eu estava com 15 anos de idade, meu pai apareceu. Com 15 anos de idade, ele mandou avisar que ele estava numa cama, num leito do hospital, que estava para morrer, porque tinha dado um infarto nele. Nós fomos lá, irmãos. Fomos lá. Eu falei para o irmão, meu irmão não queria ir. Meu irmão, que era mais pegado, meu pai, não queria ir, né? Eu tenho poucas lembranças do meu pai, tenho mais da minha mãe. Assim, não tenho muito lembrança do meu pai. Meu filho que andava sempre com a mãe mais velha, né, de todos, era meu irmão, sempre estava do lado dele, era o meu irmão César. E ele não queria ir mais, então não vamos. Chegamos lá, aí tivemos que ir lá fazer, né, todas as coisas que tem que fazer, né, ir lá no funerário, tinha que tirar o corpo e tal, né, e meu irmão é caro do meu falecido pai, assim. Então, daí, o nome do meu pai era João Romão Gonçalves Ferreira da Pedra, um nominho curto, né, então, e o meu irmão, assim, ele ficou naquela noite, naquele dia lá que a gente passou, assim, depois ele viu realmente, assim, que pela foto que ele tinha, né, porque todas as fotos do meu pai ficaram com o meu irmão, né? Ele tinha, assim, uns lampejos, assim, de igreja, assim, de ir numa igreja, cantar uma igreja, na Assembleia de Deus e tal, mas não se converteu verdadeiramente, né, ele teve uma vida de vícios, tinha 51 anos, morreu com 51 anos e casado com uma mulher lá, amigado, né, com uma mulher lá, amaziada, sei lá o termo, né. Ela tinha 25 anos, assim, uma criança para ele, assim. Então, e daí quando, tipo, ele vivia uma vida sempre cheia de amigos, sempre rodeado de pessoas. E naquele dia, naquela noite, o que ele abandonou, os filhos que ele abandonou, foram carregar o caixão dele. Fui eu, até foi lá um Clevinho, lá o filho do patrão do meu irmão, um homem que nem conhecia direito ele, né? Foi o que carregou o caixão dele, foi os filhos que ele sempre, né, por algum motivo lá, né, nunca quis ver, abandonou. Né? Então por isso que Deus me quebrantou meu coração nessa palavra, bem-aventurados, né, irmãos, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, irmão. Teve muitas vidas, muito tempo da minha vida, muitos momentos que eu chorava, irmãos. Eu chorava, poxa, quando eu tinha 9 anos, falando, cadê meu pai? Nas festas de aniversário, quando eu ia, irmãos, os meus amigos, todos eles tinham pai. Todos tinham pai e tinham mãe. E eu não tinha. Tinha minha avó. Eu tinha, né, mas... por algum motivo, nos abandonaram. Aquilo quebrantava meu coração, eu chorava. Daí, naquele momento, sozinho, eu chorava. Minha avó veio, por que você está chorando? Você não tem motivo para chorar, você tem saúde. Você seja homem. Eu engolia meu choro, irmãos, e tinha que engolir seco aquilo, porque minha avó não gostava que eu chorasse, que a gente chorasse assim, né? Você está chorando pelo teu pai, ele não merece você, uma lágrima de você. Pois tá bom, vó. Então, Isso, por isso que eu digo que a palavra de Deus ela é magnífica, ela é uma coisa assim, um rio de assim, infinito mesmo, que jorra mesmo da fonte de, né, do trono de Deus. Porque ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, eu tenho um consolo hoje na minha vida. Aleluia. Hoje eu lembro essas coisas e para mim. Irmãos, eu quando me separei da minha cartucheira lá, da minha ex-mulher, então eu chorava muito assim pela minha filha, mas Deus me deu um consolo, eu me lembrava de todas essas passagens. Aí comecei a buscar da palavra de Deus, e essa foi uma palavra de quando eu vim para Curitiba, para São José dos Pinhais, na época. Também foi uma época terrível, assim, que tava, não gosto nem às vezes de lembrar. Mas Deus me deu o consolo, que essa palavra vem a calhar, né? Ela diz, e abrindo sua boca ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é para nós, irmãos. Hoje nós, as pessoas olham, nós louvamos aqui, dizem, poxa, mas aquele povo são uns, né? Como já recebi aí, né? No lugar que eu trabalhei, o pessoal fala assim, pô, você é um louco, cara. Você é um coitado. Né? A gente aguenta isso, a gente olha assim e fala, pô, o pessoal pela misericórdia de Deus, porque na realidade nós somos o povo eleito, né, irmão? Nós somos o sal da terra. Nós somos, como nós estávamos contando para o Jefferson, hoje nós somos os filhos do rei, como muitos falam por aí. As pessoas não têm a plenitude do que vai ser isso quando Deus nos vier buscar a sua igreja, né, irmãos? É verdade. Essa promessa que Deus nos tem, é só nós temos, e eles precisam ser alcançados também. Hoje eu entendo, na época eu estava à vontade de dar um abraço neles, né, irmão? Mas não era isso na vontade, na hora era a vontade, era de, né, partir para a briga e dizer, pô, você não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Então a palavra diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa outra promessa para nós, que hoje nós recebemos do mundo todas essas coisas, e nós calamos, nós ficamos quietos, porque nós somos mansos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós temos hoje, nosso coração foi mudado, porque a palavra de Deus nos fala, né, irmãos? A palavra de Deus fala que eis que eu faço nova todas as coisas, como já disse, aleluia, né? Então nós somos lavados no sangue do Cordeiro, e ele nos tira todas essas coisas hoje, e nós somos purificados dessas coisas do mundo. Também então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Promessa maravilhosa, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo e verdadeiro. Então, sim, então, meus irmãos, queria alongar mais, eu sei que tem mais bênçãos para vocês. Eu contei algumas assim, umas coisas assim da minha vida, até não sei porquê. Era para eu tomar outra direção, mas é para vocês me conhecerem mais. É, porque a gente, como irmão, um irmão conhece o outro. A gente conhece, né? Quem é o irmão, né? Quem é o irmão Anderson? A gente tem compartilhado, a gente sabe, né, como já o irmão Marcelo pregou, que o irmão, ele realmente, ele sabe quem é o outro irmão. Né, o tio mesmo, ele conta que o tio, quando a pessoa vai na casa dele, ele leva logo para a cozinha dele, né? Porque ele quer compartilhar algo, né, algo específico dele. O irmão, domingo passado, falou que ele não é nosso irmão nem tio, ele é nosso paizão, né? Então, é todos fortes dessas coisas. Então, irmãos, então foi uma época assim na minha vida, na minha infância, uma época muito, muito, muito complicada, muito perturbada, muita, assim, sabe, muito engano, muita mentira, né? Eu descobri depois, assim, quando já estava com 18 anos, o que a minha mãe fazia, o que meu pai fazia. Meu pai era um caloteiro, né, para dizer assim, verdadeiramente, assim, meu pai era aqueles que agiotas, prestavam dinheiro, não pagavam. Meu pai vivia para uma cidade, vivia para uma outra, meu irmão é de Pato Branco, eu sou nascido em Vaiporã, meu outro irmão é nascido em Pitanga, outra irmã é nascida em Cascavel. Eu não sabia, mas, poxa, né, seu pai aí... Não, meu pai era um caloteiro. Mas hoje, graças a Deus, essas coisas todas eu deixo de lado, porque não vieram pregar o Evangelho, e se vieram, ele não aceitou, ele... Não aceitou essa graça, essa misericórdia de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Então, irmãos, eu quero encerrar com vocês e agradecendo por vocês essa oportunidade, dizendo que Deus hoje tem uma promessa para todos nós. Para mim também e para todos vocês. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Amém. Quero passar a palavra. Obrigado por você ter aceitado o convite. É. Obrigado. Uma bênção, né, irmão? Vocês estão vendo como os nossos irmãos sempre têm o que dar para a gente? Né? Como Deus usa. E no meio dessa toda essa experiência de vida que ele teve, esses versículos, a gente pode tirar lições para a nossa vida. Eu tinha certeza, sabe, dessa preciosidade que você é. Essa aqui, esse púlpito foi apenas uma primeira experiência. Deus vai te usar ainda mais, muito. Eu queria chamar o tio Mir para fazer uma oração por ele. Vamos abençoar esse pregador do evangelho, esse obreiro. Ele tem umas características, irmãos, muito abençoadas. Ele é daquele que, quando a gente pede alguma coisa, ele diz, você quer que eu cuide da porta? Você quer que eu ajeite aqui? Ele está sempre disposto a fazer as coisas. Ele tem um perfil de obreiro. Uma vida transparente, uma vida dedicada a Deus. A vida dele é só o trabalho, igreja e casa. Trabalho, igreja e casa. Mais nada. E eu tenho uma admiração muito grande por ele. Penso nele todo dia. Eu penso em você todo dia, oro. Para que Deus ele amplie ainda mais os dons na tua vida. Dá você obrigado pela palavra que você nos deu. E essa é apenas a primeira daquilo que você ainda vai abençoar este povo aqui. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer trazer fulano lá de fora. As outras igrejas fazem isso. Isso aqui não tem aqui. Né? Não tem essas coisas aqui. Aqui... O mesmo Espírito opera em todos. Amém. Por que que eu vou pagar R$5.000 para trazer o Silas Malafaia aqui, se tem o Espírito Santo dentro desse irmão precioso? O Espírito que habita nele é o mesmo que habita em mim. E que a palavra e o poder que habita nele é o mesmo que habita no tio Mir. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que habita nesse homem de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estou muito feliz por esse momento. Orei muito, estava ensaiando para fazer trazer ele aqui no púlpito. Há fazia tempo. Olha, Sérgio, se você viesse aqui e você surtasse aqui, não quis falar mais nada. Não teria problema. Sabe? Porque o que Deus tem para você... Quase. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para você, as maravilhas do ministério, da sua vida... Sérgio, vale a pena servir a Deus, você está vendo? Amém. Eu sei que você tem renunciado muita coisa. Muita coisa você tem renunciado, você nega a sua própria cara. Tá? Esse episódio, irmãos, da situação que ele falou da ex-mulher dele, ele não chegou a casar, isso foi na época da ignorância. Ele não sabia de nada. Ele se envolveu numa situação, acabou gerando uma filha que já é quase de maior, acho que tem 15 anos. Tem 15 anos. São coisas que, quando eu conheci ele, me fez questão. Pô, mas a minha vida foi assim, assim, assim, assim, aquele outro. Sabe, irmãos, eu amo isso. E sabe, Sérgio, para quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem preparado caminhos para você, Sérgio, quero ser participante disso. Pastor Unir, por favor. Pai Celestial. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar pela vida do teu filho. E pedimos-te, Senhor, que a tua graça, que a tua bênção repouse sobre Jesus. E que, Pai bendito, a tenda ministerial, Pai, do teu servo, seja ampliada. E que, meu Pai, nos teus tempos e nos teus espaços, a graça de Jesus seja sobre ele. Pai bendito, meu Senhor, que ele seja cada dia, Senhor, lapidado, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, que o teu filho, Senhor, ele tem o principal requisito, Senhor, de mão dele. Ele ama a tua obra. Aleluia, é verdade. Em nome de Jesus, Pai, que o teu servo seja abençoado. E assim oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Só quero dizer mais uma coisinha, irmãos. Às vezes, para Satanás, que você foi envergonhado hoje, Satanás. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Graças a Deus.